Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos divertir. Vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Quero crer no amor numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tá em uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não. Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Pois não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não. Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Que não há tempo que volte, amor. Vamos viver.